界说这么多，给我老婆子们讲。 什么姓袁，发什么券？ Senhor, pressurização de reboque do pátio 3 até a posição 1, pátio 1. Ok, está autorizado aí no pátio 3 até a posição 1 do pátio 1. Reporte ao término e confirme, já terminou o cheque de motores aí no pátio 3, é isso? Positivo, o término de cheque de motores já foi cumprido. Ok, então reporte ao término do reboque aqui no pátio 1, ok? Ok, grato, senhor. Charlie, confirma o término de reboque no portão 01. Muito obrigado aí, até amanhã. Ok, bom dia.